É, pai, já se passaram mais de um ano e a saudade cada vez mais vai aumentando. A nossa casa já não é mais a mesma com a sua ausência. Eu olho para os cantos e ainda sinto a sua presença. A luz desvive pelos cantos, triste, abatida. Infelizmente tá sendo difícil aceitar sua partida. Mas aí, segura na mão de Deus e vai pro paraíso. Descanse em paz, meu pai, meu verdadeiro amigo. Pai, tá difícil aceitar. Tá difícil aceitar. Saber que nunca mais irá voltar. Nunca mais irá voltar. Eu sinto sua falta aqui comigo. Tu és meu herói, meu verdadeiro amigo. Infelizmente não dá pra entender porque a morte teve que escolher logo você. Meu Deus do céu, me responda por favor. As lágrimas que caem correspondem minha dor. Me desculpe se eu estou sendo incompreensível, mas a perca de um pai é algo tão terrível. Dê-me forças pra encarar essa situação. Fortaleça meu espírito e meu coração. A vida ficou mais triste após sua partida. O céu ficou cinzento e o sol já não mais brilha. Abri a Bíblia pra encontrar uma conformação, a resposta de uma pergunta sem explicação. Eu fico raciocinando, tentando me conformar. Estou orando, pedindo pra Deus poder me ajudar. O seu nome está escrito no livro da vida. Jesus Cristo dá consolo pra nossa família. Segura na mão de Deus e vai pro paraíso. Descanse em paz, meu pai, meu verdadeiro amigo. Segura na mão de Deus e vai pro paraíso. Descanse em paz, meu pai, meu verdadeiro amigo. Pai, tá difícil aceitar. Tá difícil aceitar. Saber que nunca mais irá voltar. Nunca mais irá voltar. Eu sinto sua falta aqui comigo. Tu és meu herói, meu verdadeiro amigo. Ai, pai, quantas saudades de você. Tenho certeza que um dia a gente vai se ver. E esse dia vai ser repleto de alegria. Vai ter festa no céu pra contemplar nossa euforia. O reencontro da nossa velha amizade. Bater de frente e te dizer, pai, quanta saudade. Você está do lado do nosso Salvador, cercado e protegido pelos anjos do Senhor. É difícil aceitar a sua partida, mas Jesus Cristo é o semeador de nossas vidas. Me causou muito tormento seu falecimento, me causando uma tristeza, dor e sofrimento. Você merece toda a minha consideração. Eu presto a minha homenagem em forma de canção. Seu coração pôs fim na sua história, colocou ponto final na sua trajetória. Ficou internado alguns dias na CTI, ficou lutando com a morte para não partir. Mas a morte venceu a luta contra a vida e levou você pra longe da nossa família. Difícil aceitar que nunca mais irá voltar. Pai, tá difícil aceitar. Tá difícil aceitar. Saber que nunca mais irá voltar. Que nunca mais irá voltar. Eu sinto sua falta.